California, Guaratuba, Boquerão, Santa Felicidade. Olá, estamos aqui na sede da André de Barros. Eu tô meio bêbado, é André de Barros, Júlio. Hein? Oi, tá pior do que eu. Ah, tá. Estamos aqui na presença do professor Peter, professor Renato, que não param de falar durante as gravações. Boa tarde. Boa tarde, galera. Ah, eles respondem em cor, é um coralzinho. É a coisa mais linda desse mundo. Não, não, estamos filmando, estamos gravando. É, no áudio vai aparecer as suas imagens. É. Ah, tá, beleza. Vamos aproveitar para fazer uma cobrança de uma aposta? Tem uma aposta em circulação e que não foi paga. Que não foi paga. Não foi quitada devidamente. O silêncio que condena. Uma aposta que não foi paga. Professor Renato. Nossa senhora. Senhor Renato. Calma. Senhor Renato. O senhor quando aposta. Fica quieto aí. É, o senhor, quando aposta e perde, o senhor paga? Tem que cumprir. Então, tá. Vamos perguntar para as meninas que aqui estão. Júlia, se você perde uma aposta, você paga? Tem que pagar. Apostou, tem que pagar. Tami, quando você perde uma aposta, você paga? Claro. Peter, por que o senhor aposta, perde e não paga, se todo mundo costuma pagar? Eu quis pagar, vocês não quiseram. Você queria, nós apostamos pizza, você queria pagar com outra coisa. É, com o corpinho, daí não vale. Tem pizzaria aqui na rua da André de Barros, aqui na sede, aqui, tem pertinho aqui. Pertinho. É, já busco lá, tranquilo. Muito bem, vai para o ar como caloteiro. Caloteiro! Vai pro SPC da pizza. Você que é aluno, está escutando a gente e tem aula com o Peter nessa segunda fase, não deixe de cobrar dele. Pague a aposta do Telecast. Pague a aposta da pizza. É. Nem lembro mais o que a gente apostou. Mas apostou, tá bem, me lembro. É verdade, isso que é importante. Isso que é importante. Muito bem. E aí, Julião, o que manda nessa segunda fase para a Federal? Cara, tá bombando o negócio aqui, ó. Tem uma dúvida de uma menina que mandou uma mensagem no... Tá gravando. Mas está bloqueada a parada. Não, esse troço aqui é uma coisa além. Louca. Coisa do além. Vida louca. Thank you. Olá, capivara. Em meio a esse burburinho... Esse burburinho... Parece coisa de sala de aula. Uhum. Olha só. Parece sala de aula da Malhação. Da Malhação. É. Você, o pessoal está se moendo lá na frente, dando aula. E a galera conversando. Ainda passa Malhação? Não sei. O que é Malhação? Não sei. Tá. Ó, a Jennifer Ferreira nos perguntou via Facebook o seguinte. Na época de Brasil Colônia, por quais razões os índios foram substituídos pelos africanos? Resposta. Manda ver. Foi o que eu falei lá. Eu falei em nosso nome. Ah, legal. Tá? Uma das razões era o mercantilista. Uma vez que o índio não trazia lucros para o tráfico negreiro. Aliás, os índios não traziam lucros porque não faziam parte do tráfico. O tráfico negreiro que proporcionava esses lucros. Puxa, você podia dar aula de história do Brasil. Meu Deus do livro. Nossa, boa, boa pergunta. Tema recorrente, inclusive, né? Essa questão. Porque explora aquele preconceito que fala que o índio, ele não gostava de trabalhar. Ah, e o africano gostava, de certo. Ah, tomando porrada no lombo, quem não gosta? Ia ganhar provavelmente uma foto no tronco de escravo do mês, adesivinho no crachá. Só pra cara mesmo. É coisa de português mesmo. Beleza. Vamos pra sessão o que aconteceu no dia de hoje? O que aconteceu hoje? Hoje na história? Hoje na história. Então vamos lá. Então vamos lá. Primeiramente, que dia é hoje? Hoje é dia 22 de novembro. É 22 de novembro? 22 de novembro. Essa semana tivemos aí as comemorações do Dia da Consciência Negra. Ah, é? Faz alusão a Zumbi, Zumbi dos Palmares. Negão, grande negão. Falamos do Barack Obama na semana passada. Barack, grande Barack. Grande é. Sim, lembro. Eu não vi, eu tava de costas. A nossa piada fez sucesso. Vários e-mails lá fazendo alusão. Pô, nunca tinha pensado na parada da piada. É o próprio da lei. Muito então, bem. Então vamos lá, hoje é 22 de novembro. Então vamos ver o que aconteceu em 22 de novembro na história. Foi feita a eleição do Papa Símaco. Cara, existiu isso? Você já notou que toda sexta-feira, toda quinta-feira tem eleição de um Papa? Será que é? Acho que é coisa do papado. Ó, tem início a revolta da Chibata no dia 22 de novembro. 22 de novembro, interessante. Revolta da Chibata, inclusive o João Cândido e os outros foram perdoados em 2011. Pertinho. Aí se revoltaram. Ah, não, minto. Foram perdoados em 2009. Um ano antes do centenário. E hoje é uma data ilustre. Importantíssima, porque hoje John Kennedy foi assassinado em Dallas. Olha. E tocou o sinal. Tocou o sinal. E nós não vamos dar aula. Beleza! Ó, Lyndon Johnson, vice, foi declarado 36º presidente dos Estados Unidos. Nação que o senhor adora. Olha o silêncio. É. Lançado o álbum branco dos Beatles. Álbum em branco? Álbum branco, não álbum branco. Branco. Eu não manjo nada de Beatles. Também sou não. Analfabeto. Boa. Mas Iron Maiden você gosta? Iron Maiden eu gosto. Foi lançado o álbum A Matter of Life and Death. Cara, é verdade que os caras do Iron Maiden vêm o ano que vem para o Brasil? Vem ano que vem para o Brasil, para Curitiba e outras capitais também. E nós queremos armar um esquema. Poxa, se não vier para Curitiba, nós vamos atrás desses caras aonde eles podem tocar. Eu vou falar com o Steve Harris, meu chapa. É, historiador, diga-se de passagem. É historiador. Steve também. E ó, nós vamos fazer um próximo esquema, legal. É, o Steve Harris, pra você que não sabe, ele é baixista do Iron Maiden e historiador. Por isso, algumas letras têm assim a pitada do historiador. É, vamos ver quem nasceu. Eu falei hoje. Pitada, não pintada. Não, pintada deixa com a gente. É, quem nasceu hoje? Oleg Vasiliev. Esse é aquele cara do atirador? Não, não, esse é um patinador artístico russo. Eu pensei que fosse o Vasiliev do Círculo de Fogo. Não, aquele é Vasily Zaitsev. Ah, tá, é um erro comum, tá ali, né? Ó. É um sotaque ucraniano em confronto com um sotaque lá da região de Vladivostok, né? Cara, não nasceu ninguém importante hoje. Também, quem manda fazer isso em cima da hora? Impressionante, olha só. Ah, não, nasceu Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, nasceu presidente da França. Isso, nasceu em 1890. De resto, velho do céu, não tem ninguém. Ah, então vamos botar uma música aí pra, galera. Não, vamos ver quem morreu, pelo menos. Quem morreu. Ó, Barba Negra morreu. Existiu? Foi, aqui diz, um dos mais famosos piratas britânicos. É verdade. Ó, o John Kennedy, que a gente acabou de falar. Ó, morreu quem mais? Ó, morreu Hans Adolf Krebs. Tá tudo bem com você, Júlio? Tá passando mal? Não, descobridor do ciclo de Krebs. Deve ser importante. Ciclo de Krebs. O que será ciclo de Krebs? Você que... Adoro Krebs. Que adora Krebs, que não é suíço. Mande para nós quem foi o ciclo, quem fez o ciclo de Krebs. É, Anthony Burgess morreu. Não sei quem é. Se não me engano, deixa eu confirmar, mas se não me engano é o autor do livro Laranja Mecânica. Exatamente. O próprio. Cara, você é um gênio. É, eu não sou só um corpinho bonito. Muito bem. Eu tenho coisa na cabeça. É, merda. Eu não podia ter falado isso. Você não podia ter falado palavrão. Então, hoje eu vou colocar uma música aqui. A nossa música, o nosso tema de hoje. Vamos colocar o que de tema? Podia ser ICDC hoje, né? ICDC, com você. ICDC. Friend of mine on murder, and the judge's gavel fell. Jury found him guilty, gave him 16 years in hell. He said, I ain't spending my life here, I ain't living alone. Been breaking the rocks from the chain gang, breaking out and heading home. I'm gonna make a change. Gonna make a jailbreak. Oh, I wish that I could fly. All in the name of liberty. All in the name of liberty. That could be free. Let me out. Júlio César, o que manda? Então, vamos fazer uma sessão agora não diferente, mas uma sessão que a gente já está fazendo há algum tempo, que é a sessão das notícias do dia. Fazemos a sessão do que aconteceu hoje na história. Hoje na história, lá vai. É, mas agora, o que aconteceu hoje no dia? Qual é a notícia que mais chama a atenção? Estava vendo uma aí do Dinorá. Pois é, para os que não conhecem, Dinorá de Assis, uma vítima, né, de uma coisa incrível, uma história incrível. Esse cara, né, ele era jogador do Botafogo e em 1910 ele ganha o título, né, de campeão pelo Botafogo. E a coisa maluca, esse cara estava com um tiro na espinha. Na espinha não, né? O termo correto agora, coluna. Né? É coluna? Acho que é. Coluna cervical, é isso? Isso. Então, estava com esse tiro e foi campeão pelo Botafogo. Cara, se o Paraná Clube tivesse uns 3 desses, hein, meu? Paraná Clube? É isso. Pra você que não sabe, meu caro ouvinte, o seu Júlio César é o último paranista. Do Paraná. O último torcedor do Paraná Clube. Então, esse cara, ele mais do que incrível, ele sofre esse acidente, ele toma esse tiro, porque ele era irmão de Dilermando de Assis. Quem era Dilermando? Amante da Ana, esposa... Tá, deixa eu falar. Tá bom. Esposa de Euclides da Cunha. Quem é o vivo dele? Tomar no... Autor de Sertões, obra clássica da literatura nacional. Isso aí. Que faz referência ao quê? A história de Canudos. Canudos, história importante pra gente, né? Foi por muito tempo a fonte de referência principal da documental da história. Praticamente é a única. É. Né? Praticamente é a única. Foi difícil, inclusive, arranjar fontes alternativas para contar a história do que aconteceu ali. É aquela coisa, você nunca consegue contar a história de quem perde, né? É verdade. Derrotado, né? Isso nunca aparece na história. Desaparece. É a história do vencedor. Gostei da história do Dinorai. Oh, que doideira. É, Paranacu. Olha só, Colégio de São Paulo tem a melhor nota do Enem. Colégio de São Paulo? É, Colégio de São Paulo tem a melhor nota do Enem. Qual que é o segredo? Veja a importância da notícia. Colégio de São Paulo tem a melhor nota do Enem em 2011. Isso tá acontecendo hoje. É, hoje foi noticiado isso. Ah, louco. Ó, outra notícia aqui, ó. Tá na capa do UOL. Só ontem tive certeza de que Elisa foi executada, diz ex-namorada de Bruno. Vão inocentar esse cara? Cara, Brasil, né? Brasil. Sofre com gases? Não. Veja. Os outros sofrem, eu não. Um é que nem filho, cada um aguenta o seu. É, isso aí. Outra, que é o Luiz Fernando Veríssimo, foi internado. Moço também, hein? Moço, rapaz ótimo. O Oscar Niemeyer tá internado ainda, né? Ainda? Só que ele tá fazendo fisioterapia. Vai voltar. Oscar Niemeyer voltou. É ele e o Stalin. Sabe que aquela semana passada da história do Stalin com o Vladimir Putin? A dobra do tempo. A dobra do tempo, aquilo me deixou atucanado, sabe? Eu passei a semana pesquisando sobre a arena, né? Pra perceber que essa volta da arena não tem nada a ver com nada, com coisa alguma. Essa galera que tá curtindo no Facebook a Arena, a Aliança Renovadora Nacional. É coisa de desocupado. Não pode ser, cara. Que medo, cara. É coisa de desocupado que não sabe, não conhece a história do nosso Brasil. É, discurso homofóbico. A galera repressora. Bom, tá você apoiando. Que é homofóbico, vai transar com alguém. Vem, para de encher o saco. Para de encher o saco dos homossexuais. É isso aí. Homossexual é opção, não é doença. Afinal, é ser humano. Você que é homofóbico, vai procurar o que fazer. Chato. Seu mala. Mala. Isso. Não gostou do que eu falei? Venha conversar comigo. Vem cá, vem. Venha. Mas venha cheirosinho. Mas venha cheiroso. Como é que é o negócio agora? Venha cheiroso que eu vou lhe usar. É, hoje eu vou lhe usar. Olha só a notícia aqui, Joaquim Barbosa assume presidência do STF. Importante, hein? E critica a justiça desigual. Não é importante. Aqui, ó. Alonso se diz orgulhoso de tática que prejudicou Massa. Massa. É, normal. Esses pilotos da Fórmula 1, saudade que dá do Nelson Piquet. É verdade. Eu tenho que falar uma coisa. Fale. Samuel Dias. Quem é? É um aluno que pediu pra falar o nome dele aqui. Já falou? Já falei. Então pronto. Beleza. Então, vamos para o próximo item aqui. Aqui, ó. Descubra até onde vai a ousadia do novo Fit Twist. Puxa. O que é Fit Twist? Não sei. Cara, nós estamos ficando muito velho, cara. A gente não entende mais nada, cara. Tá louco. Mas sabe, pensando ainda na dobra do tempo, cara, aquilo tá me deixando desesperado. O fato do Vladimir Putin aumentar aquilo que ele considera a traição do Estado. Sacanagem, né? Estalinismo. É um filho da Putin mesmo, né? É filho da ditadura. É uma viúva de Hitler? Não, eu sou. Brincadeirinha. Ah, bom, pelo menos com essas coisas. Falando nisso, o professor Augusto chegou. Augusto chegou! Augusto chegou! Boa, Augusto! E aí, Augusto, beleza? Augusto, ó, o que você tem a comentar sobre Colégio de São Paulo tem a melhor nota do Enem? De 2011. 2011, saiu a notícia hoje. Objetivo lá. Não interessa aqui, você tá fazendo merchandising. Tá fazendo merchandising. Tá ganhando quanto por fora? É, aqui na internet. É, professor Augusto, o senhor trabalha em que cursos? Que fala pra gente. Sucesso, há 9 anos e meio. Então. Ah, e que mais? É. Aula de biologia. E que mais? Onde mais o senhor trabalha? Não posso falar agora. Claro que pode, isso aqui é um lugar ecumênico. É um lugar ecumênico. O que é ecumênico? Não sei, achei bonita essa palavra do dia, usaram, eu achei massa. Muito bem. É importante que você se recorde que agora para essa segunda fase é preciso muita calma. Você sabe quando você se desespera com essa prova, quando você olha depois a prova e fala, meu Deus, eu errei aquilo, você estava nervoso. Tem que se controlar, hein? Tem que parar de ser. O que que tá ligando esse negócio aí, Augusto? É, vai tocar gaita lá. Porra, Augusto. Quando não tocar gaita, vamos tocar uma música. É, não, mas antes eu quero falar meu recado que eu tava comentando. Fale, fale. Então, muito cuidado com essa prova da segunda fase, é uma prova mais interpretativa, é, né, uma prova que exige, portanto, uma interpretação de texto e principalmente muita lucidez na hora de escrever. Cuidado com as comparações, hein? Você pega um texto, tem que comparar com o outro, não vá fazer confusão, hein? Comparou? Comparou, mas não vai fazer confusão. É isso aí. Tá? Ou não? Toca a música aí. Só na caixa, mané. Atenção aí, novo golpe na praça. Deixa comigo. Vai lá. Olha, repasse para os seus amigos, para o pessoal, os contatos do seu Facebook, para o e-mail. Todo mundo aí. Importantíssimo. Importante. Muito cuidado. Ao parar nos semáforos, que tem aqueles malabaristas com fogo. Enquanto o motorista está assistindo ao show, um outro malabarista vem por trás do carro e arremessa um coquetel molotov no capô. Com o carro em chamas, o motorista sai correndo desesperado. E nesse momento vem um terceiro malabarista, joga um chimpanzé adestrado dentro do seu carro, vestido com uma roupa anti-chamas. Esse macaquinho rouba o som e o que mais tiver dentro do automóvel. Depois disso, dois falcões peruanos de caça ficam dando rasantes sobre a cabeça do motorista, distraindo sua atenção. Nisso aparecem ursos panda num patinete motorizado verde musgo, da marca Yamaha, e todos fogem cantando Poeira de Ivete Sangalo, rumo a outro semáforo. Aconteceu com o primo do cunhado da irmã da tia de um cara que é a namorada do primo de um amigo meu, conheceu um dia na fila do cachorro-quente. Doideira, hein? Massa, hein? Cuidado você. Vamos botar uma música? Vamos. Vamos. We'll be right back. Oi. Agora, nesse momento, iremos falar sobre história. História. Júlio, você está me citando, pare com isso. Estou com a boca ocupada. Muito bem, você que está acompanhando essas semanas de super, você tem que estar se preocupando. E agora, o que, que vai cair nessa prova da segunda fase? É costumeiro, né? Repetir o conteúdo. Cai na primeira fase, às vezes aparece na segunda de novo, de um jeito diferente. É verdade. Eu lembro de uma questão de Tiradentes, ela caiu na primeira fase, caiu na segunda de novo. É verdade, né? Tanto que quando você fala sobre, por exemplo, Roma, também é um assunto que entra tanto na primeira fase quanto na segunda. De repente, né? Aquele assunto da cidadania, muda, né? Alguma coisinha. É. O viés da questão muda alguma coisa. E aquela coisa que a gente falou na parte inicial, né? Leitura, muita leitura. Tá? Uma coisa que a gente pode recomendar ao aluno, Capi, é dele fazer o seguinte. Dele estudar em casa uma teoria, tá? E praticar durante as aulas a parte escrita. A parte escrita, que não adianta nada assistir um monte de aula, exato, né? Saber o conteúdo e de repente tomar bomba porque não sabe escrever. Exato. Então não adianta você saber o conteúdo e não saber externar, tem que saber externar o conteúdo. Eu já li umas respostas nessa semana, respostas bem concisas, bem objetivas. O que me preocupa é que geralmente o aluno que já sabe escrever é que manda pra gente dar uma olhadinha. Você que está ouvindo aí, que ainda não mandou um texto escrito e quer dar uma testada, ver como é que tá, manda pra gente, manda dar uma lida, ver o que você pode melhorar. A hora é agora. Claro, porque não adianta nada você saber o conteúdo e não saber escrever. Tem que escrever. Isso é só pra história, Augusto? Não. Falando nisso, é presença ilustre agora pro seu show. Foi a música das celebridades. Professor Chong, do estúdio. Também conhecido como Sala dos Professores do Sucesso. É. Fala, professor, tudo bem? Tudo bem, deu um alô para o nosso telecast. Os nossos ouvintes, pode falar, professor. Quem são os ouvintes? Os ouvintes são os nossos alunos. Pessoal, tudo bem com vocês? Como eu falei, não sou uma lenda, eu existo. Não, lenda é o diretor do Boqueirão. Lenda é o diretor do Boqueirão. Mais na academia do que na série. Aí segunda-feira vai ser resultado do vestibular. Tomara que dê tudo certo. Vai ser uma festa. Vai ser uma festa. Vai ser uma grande festa, com certeza. Tá bom? É o nosso ponto de encontro. E abraço e até amanhã na formatura. E semana que vem é festa dançante. Boa sorte. Um abraço. Beleza, esse é o professor Chong aí, participação especial aqui no nosso telecast. E lembrando que a festa do acesso vai ser aonde? Na Carlos Gomes. Carlos Gomes, ali na frente da Caseta do Povo. Pertinho do acesso da Monsenhor, não tem desculpa para não ir. Exatamente. Então, gente, não esqueça, estude em casa, leia tudo que você tiver de história lá, de biologia, de outras matérias, de outras ciências, e pratique durante as aulas. É isso aí. Fala, Augusto. Fala, Augusto. É, eu quero que se cuide com genética, hein? Não caiu na primeira fase, é bem possível, é comum cair sempre na primeira fase, não caiu especialmente nessa, vai cair com certeza. Deu uma boa olhada em primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, grupos sanguíneos, e não se esqueça da herança ligada ao sexo, aquele caso do daltonismo e da hemofilia. Lembrando que o daltonismo é recessivo, mais comum nos homens, hemofilia também, tá? Estuda bem esses quatro assuntos aí. Provavelmente caia na segunda etapa, tá bom? Beleza, esse é o professor Augusto. Professor Augusto, e você ouviu? O Chong atendeu o celular, mas ele passou 5 minutos aqui sem falar nada. Falar ao celular. É, impressionante. Incrível. Impressionante. Vamos colocar uma música agora. É, aí, nos vemos no listão. Até. Salve, salve. Stay! Muito bem, estamos aqui continuando com o Telecast de História. Eu, o professor Capivara, ao meu lado, o professor Júlio César. E nós temos aqui um direito de resposta que nós temos que respeitar. Exatamente, a Justiça Eleitoral falou pra gente que se por acaso ele não falasse pra ele dizer qualquer coisa. Direito de resposta. A seu favor, a gente ia ser punido, a gente ia ser tirado do ar. Portanto, professor Vato, seu direito de resposta. Boa noite! Boa noite, professor Vato. Realmente... Macho na área! Realmente um prazer. Isso não é propaganda enganosa, também não é verdade, nada de resposta. É realmente um prazer estar aqui na presença de vocês mais uma vez, mandando aquele abraço para aqueles alunos queridos que estão na luta ainda, tentando conquistar a vaga, né? E queria desejar aí a todos que ainda vão prestar vestibular, uma boa prova, né? É isso que a gente deseja. E amanhã uma bela festa, né? Uma bela colação de grau. E na terça-feira uma bela festa de formatura. Aí, professor Vado, professor de Física do curso Colégio Acesso e do norte do estado inteiro, né? Dos mais distantes rincões, Rondônia, até a capital. Roraima, Brasília, Borrasópolis. Vado, nessa prova de segunda fase, o que esperar? Bom, são 10 questões escritas, algumas com letra A e B. Nós temos das 10 questões, deve ter umas 3 ou 4 de mecânica, umas 2 de elétrica, né? Uma de ótica, uma de ondas, uma de térmica. Não tem física geral e física do Brasil? Não tem. Mas os alunos sabem o que eu estou falando. Né? A prova em geral deve ter pelo menos 2 questões mais difíceis, né? O resto médio e fácil. Tem que tomar cuidado com o tempo e fazer a prova bem feitinha. E aquele cara que faz tudo rabiscado, feito louco, sem demonstrar? Não pode, né? Não pode. O cara tem que fazer a lápis primeiro, depois passar a caneta, né? Pra que não evitar qualquer problema. E dá tempo. Tem que dar. Tem que se organizar, né? Se o cara fizer a caneta e depois for tentar pagar, não tem jeito, né? Você lembra aquelas provas que a gente ia corrigir a caneta, que o cara tentava pagar com a borracha? Chegava a fazer um furo na prova. Mas não tinha aquela caneta quilométrica? Esse que é o problema, né? O aluno fez um negócio errado, então não pagar. Mas dá tempo de fazer essa prova, hein? Dá. Dá, é tranquilo. São 10 questões de física, mais 10 de matemática. Se o aluno for ligeirinho, ele faz tudo 5. Sabia que em história não dá tempo? É. As 10 de história, se o cara souber as 10 e fizer não faz com rascunho e perfeitinho, ele não termina a prova. É complicado, né? Porque envolve mais capacidade de interpretação, de... Aí o cara tem que pensar o que vai escrever para não escrever bobagem. Na física, não. Você leu, você sabe o caminho a tomar. É o cálculo, né? É exato. É mecânica. É mecânica. Poxa, eu não sabia que você manjava de mecânica. Eu estou com um problema de embreagem lá no meu carro. Vou trazer para você dar uma olhadinha. Vou dar uma olhadinha na embreagem. Então tá bom, beleza. Mas é no disco da minha embreagem. E vamos aproveitar para fazer o encerramento, né? É isso aí. Você que curtiu esse Telecast, não deixe de ouvir. Na semana que vem estamos aí, firme e fortes. E vá mandando e-mail, vá mandando suas mensagens no Facebook, no e-mail telecastesão@gmail.com e lá no Telecast de História, na página do Facebook. Não esqueça também de mandar os aniversariantes da semana. É verdade. Sessão que iremos inaugurar na próxima semana, assim como um quadro especial. Um quadro especial que é surpresa. Surpresa. Surpresa, não perca. Algo diferente. Falando assim, Zalim gosta. Zalim gosta. Tchau, gente. Obrigado por todas as contribuições dessa semana. Até. TV screen. Cause I'm TNT. I'm dynamite. TNT.